vez em quando, umas vezes de 15 em 15 dias, outras vezes sábados seguidos, é a rubrica que Zika criou para nos entreter aqui no Lança-Chamas, a outra face do heavy metal. Outra face do heavy metal. Hoje é o número 2 da outra face do heavy metal e escolhemos o grupo Vandenberg e os Helix. Canadá, Helix, um grupo com um largo futuro à sua frente. O tema que escolhemos para hoje, Never Want to Lose You. Never Wanna Lose You, um grupo canadiano no qual confiamos inteiramente. Vandenberg, o grupo com que hoje acabamos a segunda edição da outra face do heavy metal, o tema Different Worlds. Didn't bother Vandenberg, um grupo holandês no qual depositamos grandes esperanças. Face do heavy metal. Boa tarde. FM Estéreo da Rádio Comercial, 18-19, aos sábados. Lança-chamas. Mais uma mostra desta emissão, os Tokyo Blade, Killer City. Na emissão do Lança-chamas 2 já se incluiu também a rubrica habitual, ou às vezes habitual, de Zika, a outra face do heavy metal, os slows do heavy metal, onde desfilaram hoje os Alex e Vandenberg. Na tarde do próximo sábado, 30 de junho, siga mais uma vez presente para o número 3 dos slows do heavy metal, Tokyo Blade. Para esquecer, aqui passou agora e o destaque desta emissão de hoje, Never Surrender, os norte-americanos Triumph. We'll be right back. Mosteiro da Rádio Comercial 1819, hoje o destaque, além da visita de Ziga para a outra fase do heavy metal, os Triumph, geograficamente norte-americanos, mas sediados em Ontário, portanto, canadenses. Triumph, Never Surrender. Já nos 15 minutos finais, 12 efetivamente, do Lança-Chamas 2, 18-19 FM Mistério da Rádio Comercial. Em destaque na emissão de hoje, os Triumph e o álbum de 83, Never Surrender. We'll be right back. Temas Prelude, Never Surrender e When the Lights Go Down, do álbum de 83, Never Surrender, dos canadianos Triumph. Destaque aqui no Lança-Chamas de hoje, FM Estéreo da Comercial, 18-19. Vamos estando perto da despedida de hoje, mais novidades, Virgin Steel. This is fair. Who am I? It's not the first. chegamos ao final da edição de hoje. Virgin Steel, um certo de Guardians of the Flame, certamente destaque para muito em breve aqui nesta edição, que termina entretanto com os Triumph. Um outro certo de Never Surrender. Lança-chamas, boa tarde. And let me tell you, that is what I said before, a falsehood.